Você, amigo e amiga ouvinte da Rádio Aconchego. Estamos começando mais uma edição do nosso programa Prato Cheio e é um prazer enorme estarmos aqui hoje para mais uma manhã cheia de informações. Agradecemos à diretoria da Rádio Aconchego por nos conceder gentilmente esse espaço e hoje falaremos um pouco sobre o alcoolismo e as suas complicações. Aqui quem fala é Bárbara Medeiros, estudante do curso de nutrição da Universidade Federal de Pernambuco. Vocês sabiam que, segundo a Organização Mundial de Saúde, 3,3 milhões de pessoas morrem todos os anos pelas consequências do álcool no mundo? É, pessoal. E 25% dessas mortes são de pessoas entre 20 e 39 anos. No Brasil, o consumo do álcool por pessoa foi de 8,9 litros em 2016, maior do que a média internacional, que chegou a 6,4 litros. Ah, e se vocês pensam que são os homens atualmente os maiores consumidores de bebidas alcoólicas, vocês se enganaram. Estudiosos observaram que o aumento de propagandas de bebida direcionadas às mulheres e as mudanças nos papéis atribuídos aos gêneros mudou gradativamente esse cenário. No geral, os homens ainda são quase duas vezes mais propensos a consumir álcool em excesso do que as mulheres. Porém, as mulheres nascidas em 1991 e 2000 bebem tanto quanto os homens da mesma geração e podendo chegar a um consumo ainda maior, dado as pesquisas apontado que o número de mulheres adultas que dão entrada em emergências de hospital por overdose de álcool está subindo rapidamente. Mas calma, pessoal, a gente sabe que o álcool está sempre presente nos momentos de churrasco em família, no happy hour da empresa, na festa dos amigos, até naquele jogo de futebol. E esses são eventos sociais comuns na vida de qualquer pessoa. Mas devemos ficar atentos quando o consumo de álcool se torna muito frequente e quando você passa a associá-lo com tudo que faz. Esse bem-estar que o álcool produz está ligado à liberação de uma substância chamada dopamina, que é responsável por nos dar a sensação de prazer. Ou seja, com o passar do tempo, o cérebro passa a associar os momentos bons com a bebida e aí o sujeito passa a entender que só tem que ter prazer quando consome essa substância. E diante disso, começa os excessos. Quando você se perguntar e começar a pensar que pra estar feliz tem que estar bebendo álcool, fique um pouquinho preocupado. Além da dependência, que gera danos graves para o usuário, o álcool está associado a mais de 130 doenças. E é um fator de risco importante para doenças como diabetes, hipertensão, problemas cardíacos e câncer. Do ponto de vista nutricional, o álcool nos fornece calorias consideradas vazias, que é por volta de 7 calorias por grama, tá certo? Por não fornecer outros nutrientes como proteínas, minerais ou vitaminas. Ou seja, não tem nenhuma validade para o nosso corpo. E além disso, o consumo extra das calorias do álcool pode favorecer o excesso de peso e o aumento da gordura corporal entre consumidores moderados de álcool. Essa gordura fica acumulada aqui na região do abdômen, tá, pessoal? Isso faz com que você tenha mais gordura visceral, que é associada às doenças crônicas. O seu consumo crônico, porém, ele causa também a desnutrição, porque aquelas pessoas que são alcoólatras, elas passam a ter um pouquinho menos de fome, tá certo? Dentre os inúmeros problemas que podem ocorrer, podemos citar a diminuição desse apetite e os danos provocados no estômago. As deficiências de micronutrientes, como vitamina B12, A, E e zinco, também ocorrem com frequência. E como consequência, essas pessoas apresentam anemia, imunidade baixa, danos ao fígado, ao coração e ao cérebro, podendo aumentar até o risco de desenvolver demência. Não deve ser novidade para ninguém que grande proporção de acidentes, ferimentos e mortes em casa, no trabalho e nas estradas, envolve pessoas afetadas pelo álcool. No Brasil, o álcool está associado a muitos dos casos de violência doméstica e ao desemprego crônico. pessoal, esse danado desse álcool não parece ter vantagem nenhuma, não é? Mas vocês podem estar se perguntando, como posso saber se já sou um dependente de álcool? O alcoolismo, também conhecido como síndrome da dependência do álcool, é uma doença que se desenvolve após o uso repetido do álcool, tipicamente associado aos seguintes sintomas, que não necessariamente precisam ocorrer juntos, ok? Primeiro, compulsão, uma necessidade forte ou desejo incontrolável de beber. Segundo, dificuldade de controlar o consumo, não conseguir parar de beber depois de ter começado. Terceiro, sintomas de abstinência física, como náusea, suor, tremores e ansiedade quando se para de beber. E quarto, tolerância, que é aquela necessidade de doses maiores de álcool para atingir o mesmo efeito obtido com doses anteriormente inferiores, ou o efeito cada vez menor com a mesma dose da substância. Então, se você se identifica ou conhece alguém com esses sintomas, fique atento. É importante ir ao médico para que um diagnóstico preciso seja realizado. Eles podem ajudar a determinar se você realmente tem ou não um problema com a bebida. E, se você tiver, poderão recomendar a melhor atitude a ser tomada. Os usuários de álcool e outras drogas... Os usuários de álcool e outras drogas também podem procurar pelos serviços de saúde do SUS. Para ter acesso, é preciso ligar para o telefone 3355-2811 ou 3355-2811. Eu sei que vocês não anotaram, então vou repetir rapidinho, ok? 3355-2811 ou 3355-2810. O usuário será encaminhado para o Centro de Atenção Psicossocial mais próximo. O serviço é totalmente gratuito. Então, só é necessário ir lá e se cadastrar para iniciar o processo de tratamento, ok? Hoje é dia 13 de novembro de 2018 e trouxemos algumas notícias para vocês relacionadas ao tema. Primeiro, álcool é responsável por uma morte a cada 20 no mundo, diz a OMS. A Organização Mundial de Saúde aponta que o consumo de álcool mata mais pessoas do que a AIDS, a tuberculose e a violência combinadas. Pelo menos 5,3% das mortes em todo o mundo são relacionadas ao álcool a cada ano. Das 3 milhões de mortes atribuídas ao álcool, 28% estão relacionadas a acidente de trânsito e violência, suicídio e outros atos violentos. 21% a distúrbios digestivos e 19% a doenças cardiovasculares. A Operação Lei Seca já emitiu quase 42 mil multas por alcoolemia, que é a presença de álcool no sangue, em Pernambuco. A Operação Lei Seca fez 10 anos em julho de 2018 e só em Pernambuco, desde que foi implantada em 2011, já aplicou quase 42 mil multas resultantes do consumo de álcool no estado. Atenção, a ação está sob a coordenação da Secretaria Estadual de Saúde desde o dia 1º de dezembro de 2011 e tornou-se uma das mais bem-sucedidas políticas públicas de redução de acidentes de trânsito por embriaguez no país. A Lei Seca reduz mortes por acidentes de trânsito em Pernambuco. Após a criação da Lei Seca, houve redução de 12% no número de mortes por acidentes de trânsito em Pernambuco. Na comparação de 2008 com 2017, ou seja, quase 10 anos, o Ministério da Saúde verificou queda de 1.569 para 1.366 óbitos no país, em Pernambuco. E, pessoal, chegamos ao final do nosso programa. Esperamos que vocês tenham gostado desse nosso papo sobre alcoolismo. Muito obrigada pela sua participação e atenção. Contamos com a sua presença aqui, semana que vem, nesse mesmo horário. Eu sou Bárbara Medeiros e me despeço com um grande abraço a todos. Até a próxima, pessoal!